está aqui. Hoje ele vai falar e nós vamos ouvir. Vai derramar poder, vai alegrar a igreja e ninguém vai querer sair daqui. Vamos glorificar, Jesus está aqui. É bom este lugar. Jesus está aqui, todo problema vai deixar de existir. Ele está com a bênção para abençoar, e se ele operar, ninguém pode impedir. Vamos glorificar, Jesus está aqui, é bom este lugar.